Este é o episódio número 113 do Até Tenho Discussão. O convidado desta semana é o João Sobral, que lançou há pouco tempo o EP com a banda do Clube Social da Boa Vista, como João Nada, e dita banda desenhada como o Panda Gordo. Ele vive em Glasgow e há pouco tempo veio a Portugal uns dias. Este episódio foi gravado imediatamente antes do episódio do M, que saiu na semana passada, mas só sai agora. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem e devem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Temos 25 segundos de nada. 25 segundos do Brian Adams ao fundo a cantar. Motas a passar, etc. Eu só quero um trocadilho. 25 segundos de nada. Ah, não, nem sequer tinha pensado nessa parte de ser o teu nome artístico, apelido artístico. Musical. Ah, musical, ok, só musical, pois fazes muitos de artes diferentes. Sim. Muitos de artes diferentes? Eu já fiz muitos de artes. Neste momento faço. Duas. Sim. Banda desenhada. Quer dizer. Faço. Edição é uma arte, ok. Impressão também é uma arte, portanto faço impressão digital, mas faço. Porque música nem sequer tenho feito, o EP que saiu já tinha sido gravado. Como quase tudo o que tu fazes, é tipo, tu vês o wedding que saiu e depois diz lá, gravado 5 anos antes, noutra cidade em que tu já não vives. Sim. Estás a falar de alguma coisa em concreto? No teu bandcamp? É tudo assim? É quase tudo assim. Acho que a única que foi mesmo lançada na altura em que foi gravada foi o single com a mochila, o single da tal. E foi um single que eu fiz nessa mesma altura, que acho que até gravei depois de gravar no single de Natal, mas saiu antes, que foi para uma Singles Week da Gentle. Sim. Da Gentle Records, a editora à qual pertence, e a mochila pertence, e os Flamingos pertencem, e etc. Uhum. Tu pessoas já vieram ao podcast, é só por causa disso? Sim. Sim, porque as pessoas mantêm uma cronologia de quem é que vai, não sei o quê. Uhum. Um arquivo histórico, não sei o quê. Claro, obviamente que não, mas podem sempre procurar o site. E já estava a pensar se já não veio cá mais alguém no mar, foi só isso. O Severo veio muitas vezes sozinho? Sim. Duas. Ele é da Gentle Records, ele é sempre amigo da Gentle Records. Mas agora é demasiado famoso e essas coisas todas. É só porque ele até chegou a falar. Porque ele lançou o primeiro disco na Gentle Records, também na altura foi um bocado uma surpresa ele ter interesse de fazer isso. Porque nós não somos propriamente uma editora a sério, nós temos as nossas próprias coisas, pomos na net, temos o mesmo nome, fazemos as coisas juntos. Aquilo passa sempre por momentos de pausa demasiado prolongados, até que alguma coisa. Não temos agenciamento ou divulgação como uma editora deveria ter. É só. Para fazermos as nossas coisas. E por isso é que faz todo sentido que ele, tendo a oportunidade de ter um disco lançado em condições muito melhores, o faça. Com a distribuição da Sony, sim, sim. Sim. Mas ele próprio já disse, não é que precisasse dizer, mas ele próprio já fez questão de dizer que está disponível para participar na Gentle com singles ou com outras coisas, com colaborações e assim. Pronto, esse foi o único disco, a única vez que fizeste uma coisa que saiu na mesma altura. Sim, foram esses dois que foram gravados também no espaço de 3 meses, pá, aí, talvez menos até. Não, e saiu também o primeiro single que eu lancei, foi em 2013, e foi também com uma Singles Week, também gravei em Aveiro antes dele sair. Aveiro no sítio do Coelho? Com o Coelho, Sernadas. O Coelho Radioativo, João Sernadas. Demos a tabela discos para além da Gentle Records. Metade dos Flamingos com o Luís Ferro. Exatamente, exatamente. Que na altura não era Luís Ferro. Que agora produziu o disco de primeira dama. Sim. Também. E que tem, como é que se chama aquela coisa com o nome em francês? Vive le Con. Vive le Con. Mas isso não é ele, é um primo francês que ele tem. Pronto, ok. Pronto, não fui eu não disse nada. E eles são muito parecidos, mas não é ele. Sim, estou a pensar. Depois tem um single que é do que estávamos a dizer, que de facto foi gravado anos antes, mas foi uma coisa que eu gravei com o Coelho em 2011, íamos fazer um EP de jornada. com as músicas que saíram agora neste EP, algumas, mas começamos a gravar ainda, mas não acabámos. E gravei também na altura uma versão das Pega Monstros, que foi essa que saiu há pouco tempo, com o intervalo maior, que foi lançado aqui em 2016, o ano passado, acho, e já tinha sido gravada há 5 anos antes. Mas foi só porque foi só para sair na Singles Week. E ele também tinha uma versão de Smiley Face, o Coelho, gravada também já há muito tempo. Não? De Francisco para Coelho, fazer, também já veio boa da vez aqui. Deu para fazer esse par de canções para sair como single. 3 ou 4? Não, acho que já veio 4 vezes aqui. Especial Cafetra, veio uma vez com o Aragão, depois veio uma vez a Sol, depois veio outra vez com o Aragão. Fogo já, quantas vezes? Já é bastante. Não há muita gente que tenha vindo 4 vezes. Não? Tipo, tirando depois dos anos, veio para aí 20. Depois. Acho que só ouvi o último. Foi há pouco tempo. Foi. Há 2 semanas? É. Yeah. 2 semanas. Foi que quebrou aquela. Aquela coisa de estar a gravar em salas onde havia posters teus e estar a falar de. Exato, tipo, exato. Como o Chile e o Isso. Não é? Mas pronto, podias ter levado um póster. Para... Yeah, óbvio, podia estar a pôr aqui e. Se calhar vou começar a patrocinar o podcast e yeah. Ofereces posters a toda a gente. Não, mas estavas a dizer, eu disse que tu fazes várias artes, fazes banda desenhada e música, essencialmente. Sim, sim. Eu faço mais, agora, atualmente faço mais banda desenhada. Do que música, sim. Do que música. Mas lançaste um EP que foi gravado tipo, também há 5 anos? Há 3, 4? 2 e meio. Dois, ok. 3, 4. Naquela coisa de as pessoas que tocaram os instrumentos num álbum não tinham qualquer domínio sobre eles. Sim, sim. E foi. Álbum EP. Isso foi, sim, isso foi por causa do Maher Shalala Shabazz, do Toriku, que eu descobri quando estava em Londres. Pronto, eu já não faço música, mas penso bastante. Em fazer, porque estou sempre a descobrir coisas novas, sempre à procura de bandas e de músicos, principalmente de autores de canções. E descobri esse japonês quando estava em Londres e fiquei fascinado. Vi um documentário que está no YouTube e vi mesmo a falar, a explicar, e ele fala de uma forma bastante. Parece assim meio totó, mas. Eu não sei se é porque ele não domina bem o inglês ou se é só porque é assim que ele fala, eu não dava a perceber muito bem, mas a falar assim da música de uma forma. O documentário começa com ela assim a andar, a caminhar, vê-se uma montanha ao fundo e ele está a dizer que às vezes vai àquele sítio e começa a leva um violino e começa a tocar a montanha, como se a montanha estivesse feita numa pauta, e começa a tocar as curvas que a montanha tem. E depois ele mostra ele no ateliê, tem lá tipo, uma sala em que faz cerâmicas, vasos de cerâmicas todos imperfeitos, também um bocado com a música dele. E foi bastante. Deixou-me assim mesmo fascinado por aquilo. E acho que foi quando eu estava em Londres, não estava lá a viver, já definitivamente estava em Erasmus. Estive lá durante 6 meses, em 2000. Mas sabe o quê? Tiraste curso nas Belas Artes do Porto? Sim, de design, de comunicação. Ok. E estava a fazer Erasmus num curso de artes plásticas em Londres. Foi entre 2013 e 2014. Então foi nessa altura que eu descobri. Estou-me a lembrar agora, já não sabia exatamente quando é que tinha sido. Em que fase da minha estadia em Londres é que tinha sido. Mas foi logo dessa altura. Então como eu ia voltar a Portugal... Voltei em março de 2014, voltei com essa ideia de... Porque um amigo meu, Tomé Duarte, que faz também zines de fotografia, faz vídeos também. E, acho que ele tinha arranjado um clarinete. E é da Jandle também? Não, ele colabora mais com a Favela. Okay. Mas ele não faz parte da organização, mas colabora bastante com a Favela também. Começou a tocar um clarinete, ia para a rua tocar, mas era assim um bocado música de improviso na rua, assim, um bocado abordagem intuitiva ao instrumento. Sim, sim, sim. Era um termo que se usava tipo nos anos 70 ou 80, que o meu pai me passou. Era. Que o meu pai usava quando as pessoas não sabiam tocar alguma coisa, ele dizia abordagem intuitiva ao instrumento. Mas isso era só um eufemismo para dizer que era mal tocado? Ou ele usava como isso, mas acho que ele viu tipo, não alguma coisa, não. Valorizava, etc. Ele não valorizava nada isso. Esse termo parece que pode ser usado de uma forma que não está a esconder que a pessoa não sabe tocar o instrumento normal, mas conhece algum interesse na abordagem intuitiva. Parece que é mais intelectualizado a descrição. Mas pronto, é isso, a abordagem intuitiva. Sabia que o Coelho também tinha um trombone que acho que alguém encontrou no lixo e lhe ofereceu. Ok. E que ele não tinha só porque alguém o ofereceu, não tocava. Então eu propus ao Coelho, quando voltasse, tocarmos as músicas e queria que ele fizesse parte com o trombone e o Tomé com o clarinete. Entretanto, quando voltei, um colega, que era meu colega na faculdade, Tomás Canha, que toca bateria no EP, ele andava interessado em aprender a tocar bateria, mas ele não tinha bateria, estava só a ver vídeos no YouTube e a praticar ritmos na mesa e assim. Então eu disse, então não queres tocar bateria no meu pé também? Já que queres tocar bateria, anda lá, vamos fazer um ensaio, vamos ver tocar. Na minha escola havia um gajo que gostava muito de Deep Purple e que o meu irmão tocava bateria na altura e um dia foi lá a casa e depois eu tocava Live in Japan dos Deep Purple e tocou na bateria pelo primeiro, acho que ele nunca tinha tocado uma bateria na vida. Uhum. E sabia tocar aquilo tudo porque toda a vida dele tinha estado a tocar tipo em coisas, tipo, pois. Sei lá, tipo nas pernas, nas... Mesmo, e eu acho que foi um bocado isso que aconteceu com o Tomás, porque ele, eu acho que uma pessoa que nunca tinha mesmo estado numa bateria, quer dizer, ele já devia ter estado, porque ele tocava baixo e guitarra e já tinha ensaiado com bandas e já se devia ter sentado numa bateria a tocar alguma coisa, nem que fosse só nos intervalos, mas nunca tinha tocado bateria a sério, chegou lá e até se safou do início, não foi uma coisa ou outra, era mais complicada e era preciso um bocado mais atenção, mas se ele se fosse bastante bem, acho que quando eu digo a alguém que não sabe que ele não tinha tocado bateria antes, as pessoas normalmente ficam surpreendidas. Mas ao mesmo tempo acho que se nota, eu acho que ele se safou bem, mas acho que se nota que não é um baterista mesmo a sério. E pronto, marcamos o primeiro ensaio com essas três pessoas. Entretanto, o Coelho estava a chegar no ensaio e chega com o Tito, também da favela. E diz, o Tito também quis vir, ele tem um trompete. Pronto, e passou a fazer parte da banda, começamos a ensaiar, ele tinha também um trompete e tocou o trompete. Mas o Tito foi o que, acho que ele foi o que, apesar da tal abordagem intuitiva, ele estuda música, ele estudou música já de conservatório, de piano. Apesar de eu achar que ele era só baterista, porque ele toca mais bateria em bandas. Por isso, ele sabia ler pautas com muita facilidade e sabe muito mais do que nós estávamos lá. E ele acho que foi o que se adaptou mais de uma forma menos abordagem intuitiva ao instrumento. O que faz mesmo confusão, especialmente o trompete e o trombone, são coisas de vocal. E uma pessoa chegar e fazer, eu porque trompete durante alguns anos, sei o quão difícil é, tipo, respiração, lábios, especialmente a pressão que foi muito difícil para eles. Pois. Porque nós, os primeiros ensaios foram ok, eles conseguiram perceber como é que tinham de superar lá. Eu cheguei a tentar, mas conseguia sacar só de vez em quando, sim, mas era muito complicado. Mas eles, pronto, sabiam como é que era, conseguiram. Não é a parte complicada, nem sequer é o sacar som. É sacar som de uma maneira constante. Pois, lá está, eu só conseguia de vez em quando. Respiração e depois respiração. E depois o que tu sentes quando deixas de tocar. Os efeitos físicos. Os efeitos físicos dizem que existem mesmo. E depois, não é como tocar guitarra e paras de tocar guitarra? Também sentes, também podes sentir. Sentes um bocadinho. Se não estiveres habituado a tocar guitarra, é isso. Depende das cordas também. Sim, mas não é a mesma coisa. Okay. Tipo, passa, okay. é uma estranheza de cordas, é tipo, dói-te um bocadinho as cordas. Sim, mas eu já cheguei a ficar, porque eu cheguei a ter aulas de guitarra quando era mais novo e não estudava muito frequentemente, sim. Mas de vez em quando estudava um bocado mais intensivamente e como não tinha tal estudo contínuo, ficava com os dedos todos calejados, todos abertos. Mas... E isso durava quanto tempo? Ah, dura. Se eu pegar uma guitarra agora que não toca há muito tempo, vou sentir outra vez ficar dois dias inteiros a tocar. Mas pronto, vais sentir um bocadinho nada. Mas eu acredito que seja pior, menos, trompeta, acredito pior. Que seja menos do que agora. Eu sei porque eu vi isso acontecer com eles. Por isso, nós... Trompete e trombone são os piores instrumentos para tu... Esses dois. Pegares uma vez e nunca mais... Tudo que seja um bocal dessa, tuba também. Pois, exato. Pois, porque o clarinete é diferente, tem um bocal diferente. Tem uma palheta. Exato. Então, não, mas eu vi isso na véspera do primeiro concerto que nós demos, eles estavam. Não estavam muito bom, em um bom estado para tocar o concerto no dia seguinte. Pronto, e. Nem sequer é só os lábios, também é a respiração. Uhum. Diz que ele é SP, tem aquelas pessoas. Sim. Eu conheço. Porque nunca aprendeu a fazer assim. Ah, ele tem fazer isso porque... Fazer assim, tipo, a restringir, a esfregir. A soprar sem eu pensava matar as flechas. Aquilo era só um efeito normal de toda a gente que tocava aquilo. E não. Ele, como tocou muito, muito mais do que toda a gente, tinha as flechas maiores, mas não. É só de não soprar como os outros. Pode ser que isto que eu estou a dizer seja tipo uma história... que contavam as pessoas que começavam a tocar trompete quando eram miúdos, talvez. Não faças assim, senão ficas com ele. Se calhar pode haver outra razão qualquer. Mas outras pessoas assim. Não é uma referência tão grande. É uma referência tão grande. Queriam ficar como ele. Não, eu lembro perfeitamente, eu escolhi trompete porque vi uma fotografia de Dizzy Gillespie. Pedi ao meu pai para tocar trompete. Pois, e não há de haver só uma. Nem sequer é a música dele. Só a fotografia dele. Há uma foto muito icónica dele em que as pessoas estão mesmo muito salientes. Estavam sempre, quando tocava. As coisas icónicas dele são, o trompete tinha cara meio, não é direito, está tipo meio dobrado, okay. Dele, e são os bochechos. Então ele toca mais para baixo, o trompete? Não, o trompete está tipo, tem uma parte dobrada em vez de estar... Sim, pois, em vez de ficar assim, com o que eu ouvi dizer é que cara, ele um dia tinha um que foi tipo, que se partiu e que foi assim, e pronto, custou tanto, continua a usar. Pois. Pronto, mas sim, se calhar isso pode ser tudo mentira e os preços dele estavam grandes para outra coisa qualquer. Não mas isso faz sentido. E pronto, faz sentido essa explicação. A minha explicação era uma abordagem intuitiva à interpretação das preços dele. E pronto. Depois eles ficaram um bocadinho melhor das bochechas e da boca. Para tocar nos próximos concertos. Mas só demos 3 concertos para essa banda no espaço de alguns meses. Depois ficamos demasiado, um bocado de tempo, porque chegou o verão e pronto, acho que o Tomás, não me lembro se ele continua, porque o Tomás é de Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo, estava a estudar no Porto comigo, mas não sei se ele saiu do Porto ou não, ou por uns tempos, já não me lembro. Mas quando chegou o verão dispersámos um bocado, mas depois como tínhamos a ideia de gravar o EP, de registar o que tínhamos tocado em banda ao vivo, voltamos a juntar-nos e ensaiar mais intensivamente antes de gravar, que foi em outubro de 2014 em Aveiro, no estúdio do Coelho, que foi uma ou duas semanas antes de eu me ter mudado para Londres definitivamente. E o Tomé não pôde participar na altura, não pôde estar nas gravações nessas datas em que nós estivemos. E o que ficou combinado era que ele depois iria gravar por cima, o que depois não chegou a acontecer e também aquilo foi atrasando, não sei, porque lá está. Sim, se calhar estava mesmo à espera, tanto que aquilo saiu logo, não foi? Sim, o mal teve pronto. Sei. O quê? O quê? Estás a dizer? Era tão urgente que aquilo saiu logo, não é? Sim, não houve tempo nenhum para ele gravar por cima, não é? Não, mas nós ficamos à espera que ele gravasse e acabou só por não acontecer. Passou tanto tempo que deixou um bocado de fazer sentido. porque ele fazia parte da banda, mas entretanto não tinha podido estar lá e já tinha passado tanto tempo, a coisa já tinha passado um momento da banda em si. E depois pronto, o Coelho estava a fazer aquilo um bocado como... Estava a fazer aquilo nos tempos livres, como uma coisa... Se ele entretanto tinha mais trabalho, tinha concertos ou tinha outro disco para gravar, que lhe estavam a pagar ou assim, é claro que ele estava a dar prioridade a essas coisas e... Mas ele pôs no Facebook quando partilhou o EP. Sim. Foi das coisas que lhe deu mais prazer, das bandas em que lhe deu mais prazer tocar na vida. Sim, lhe deu mais prazer tocar. Não significa sim, que tenha dado prazer, porque ele depois é que claro. toda da mistura e tudo isso. E para além de que ele, acho que ele nunca tinha, talvez ele tivesse lidado com instrumentos de sopro antes, mas muito menos, talvez uma música ou outra, nunca tinha tido aquilo para misturar e também foi um bocado uma coisa nova para ele. Pronto, depois entretanto já tínhamos decidido, pronto, vai ser só nós os quatro que tocamos, eu, o Coelho, o Tomás e o Tomé, e o Tito, sem o Tomé. Entretanto, decidimos convidar o David, também da Favela, para tocar clarinete em duas músicas, e a Sara Graça, que também tinha andado das Belas Artes do Porto, que mora aqui em Lisboa agora, acho que é de Lisboa ou daqui, perto de Lisboa, para gravar vozes e cores. E pronto. Se é para gravar isso, mais um mês para gravar uma coisa, mais dois meses para combinar com alguém para gravar outra. Porque o disco foi todo feito com favores, amador. Mas isso foi nessa altura ou foi agora? Foi ao longo de 2015, não, acho que foi ao longo de 2016 até. Em 2015 não foi só o Coelho a tentar lidar com aquilo e tentar avançar, mas com outras coisas a meter-se por aí. Bom, aquilo também foi sem pressa, eu tinha saído de Portugal e não... Nós não íamos, a banda não ia continuar a tocar, nem ia dar concertos de apresentação do EP, nem, porque eu não estava cá. E pronto, acabou por sair este ano. Finalmente. Entretanto também... E até tinhas um vídeo já pronto. Não. O vídeo acabou por atrasar um bocado o lançamento no final. O EP estava pronto mesmo. Ok, mas o vídeo são imagens recentes? São. Ok. São filmadas em Glasgow já. Tu a falaste de teres 22 anos? Sim, na altura tinha 20, quando escrevi a canção. Que me fez lembrar a canção de Simon Garfunkel, Leaves That Are Green, que ele diz. Ele diz que tinha 21 quando escrevi. Sunny One Years, One or Other Song. Não. 22 now, but I won't be for long. Não é? É 21 ou 22? Ele diz, tinha 20 quando escrevi, acho... tenho 21 agora, mas não vou ter 21 por muito tempo, acho que é isso. 20 years ou 21 years? 22 now agora? Acho que é 21 e 22. Pronto. Passar a lembrar-me mal? Mas eu acho que não era o 22 mesmo, exatamente igual à música. Mas não interessa, era a mesma ideia de... Há de ser por aí, pronto, é início dos 20. Sim. E muda. E é uma canção que tu não conhecias? Eu conhecia a canção, não nunca tinhas associado. Conhecia a letra, sim. Eu já ouvi esse, uma altura que ouvi esse disco bastantes vezes, mas... eu esqueço muito das letras em inglês, ou não sequer as de cor, às vezes. Apesar de falar inglês todos os dias. Tu moravas em Glasgow? Entendo, tu moras em Glasgow, certo? Sim, moro em Glasgow agora, desde 2015. E o que é que fazes lá? O que eu faço lá, como trabalho, faço lavo pratos. Como a canção? Como a canção. Como a canção do Split com mochila, que se chama Pintor Lava Pratos? Sim. Não me enganei? Pintor Lava Pratos. Ok. Sim, lavo pratos, não só lavar pratos, mas outras coisas dentro da cozinha, como assistente, como catering assistant. Onde? Em vários sítios. É catering, ok, esqueci. Sim. Catering, ou seja, é sempre em sítios diferentes? Sim, não, o termo catering assistant é um emprego, é tipo ajudante de cozinha, ou ajudante de... Às vezes é mais a servir do que na cozinha, mas... Mas é sempre no mesmo sítio, ou é? Não, é em sítios diferentes, por isso é que eu estou a dizer. Sim. O catering remete para ser em sítios diferentes. Sim, mas eu podia trabalhar só num sítio e na mesma eles usarem a expressão catering assistant. Acho que sim. Mas eu trabalho para uma agência de trabalho temporário, por isso trabalho em vários sítios, onde eles, os turnos que eles tiverem. Mas... Tu conheces Party Down, na série? Não. Party Down é só pessoas que trabalham em catering e sempre se diz diferente em Los Angeles. Ok, é capaz de ser interessante para mim, então. Sim, se calhar era interessante para ti, estou-me a lembrar disso agora. Mas em que tipo de sítios é que eles trabalham? Pá, festas, todo tipo de festas, galas, etc. Pois. Coisas... Há um momento que fazem tipo uma festa em casa do Steve Guttenberg, que é aquele gajo da Academia de Polícia e do 3 1 1 Bebê. Ok. Pronto. Mas a série é ficção? É ficção. Ah. Sim, é uma série de comédia. Uhum. Sim. Mas... Quem gosta muito é o Chico Correia, o Smiley Face, de quem já falámos hoje. Eu também, não estou tipo a dizer. Ele é Costa. Ele é Costa, não sou eu, não. Estou a dizer. Sim, sim. Uma pessoa que eu conheço, que gosta daquilo é. Uhum. Mas não trabalho muito em festas, é mais. Ultimamente tenho trabalhado bastante em lares de terceira idade. Ok. O que é um trabalho. Eu trabalho só na cozinha, o trabalho é quase o mesmo, mas o ambiente é bastante diferente. É um bocadinho mais calmo do que estar a trabalhar em festas. Um bocadinho menos formal. Continua a falar. E as pessoas são... Estava só a dar um gol na cerveja. E as pessoas são bastante mais simpáticas nesses sítios. Também porque estão um bocado... Não têm tanta pressão de... Sim, sim. O trabalho não é tão acelerado. Mas pronto, faço isso para... Acho que as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu digo que só faço isso. Que estou a lavar pratos, mas... Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que... Isso é o suficiente ou... Mas é que uma coisa que mete muita impressão em Portugal é o facto de existe um ordenado mínimo que é mensal, mas não podem pôr a trabalhar 50 horas ou precisam de mais de ti numa semana e trabalhas mais um dia, não te pagam mais, vão te pagar o mesmo no mês. E lá existe o ordenado mínimo por hora. Uhum. Por isso eu trabalho, eu ganho, se trabalhar mais horas lá, e é muito mais decente do que aqui. Pois, por isso... Este tipo de trabalho, muitos trabalhos lá são pagos a nível de ordenado mínimo, pouquíssimo mais, mas é um valor e por cima aquilo é tudo processado através da agência, todas as horas que estão contabilizadas são pagas, tudo o que está assinado é pago, por isso não lido com essas coisas chatas com que alguém lida aqui, por isso é que às vezes tem reações de parece uma coisa que só dá uns trocos, mas... Dá uns trocos, mas um bocadinho mais. Mas dá para viver? Sim, sim, sim. Pronto, depois também estou lá com a minha namorada, com a Joana, e pronto. Ela tem um emprego full-time que é melhor do que o meu, por isso também ajuda. Nós fazemos a gestão a dois, isso ajuda também bastante. O que me permite, às vezes, trabalhar um bocado menos se precisar de estar mais dedicado a acabar alguma banda desenhada, alguma fanzinha que esteja a fazer. Posso trabalhar menos uma semana e mais noutra, como trabalho com a agência. Tenho essa facilidade. Era disso que eu queria passar a falar, da parte do Panda Gordo. É mesmo o Panda Gordo, não é Panda Gordo, é o Panda Gordo. Pode ser também, mas é o Panda. Não levas a mal dizer Panda Gordo só. Eu no início ficava, achava que era um bocado falta de atenção quando as pessoas não escreviam o Panda Gordo. Não eram meticulosas o suficiente para dizer o nome corretamente, mas agora já não me preocupo com isso. Até porque... Eu mantive o nome em português mesmo depois de mudar para o Reino Unido e lá eles ainda percebem menos o que é o U e o que é que significa. O panda eles sabem o que é que significa, mas o gordo, talvez alguns saibam porque em espanhol a palavra é igual, porque eles têm algumas bases espanholas. Eu não percebo, é tão divertido fazer quando é tipo do panda gordo. Por D apóstrofe. Sim, achas divertido? Acho incrível. Eu acho mesmo que fica um bocado formal. Eu acho que fica um bocado formal. Acho ótimo. as fotos. Divirto-me mesmo muito a fazer isso. Portanto, tudo o que seja for aeroportos, essas coisas, adoro. Acho mesmo divertido. Sério. Mas tudo o que seja, usar esse tipo de... escrever assim em Portugal. Uhum. Mas então, queres falar sobre o Pandagor, que na verdade é o que tenho mais para falar. Quer dizer, estive a contar a história do EP, mas eu agora não estou a fazer assim muitas canções. Tenho... Conversa-te que não tocas guitarra há muito tempo? Sim, pois não toco. Toco acordes. Pô. Eu antes tinha mesmo aulas de guitarra e supostamente era para tocar jazz. Para conseguir improvisar, ter tipo numa música saber improvisar. Sim. Ou saber onde é que estava em relação à harmonia e coisas assim. E eu tenho algumas bases disso, mas não era um estudante um bocado preguiçoso e não tinha aulas numa escola mesmo, eram aulas particulares. Às vezes nas aulas passava mais tempo a falar só de música com o professor do que a tocar. Aposto que era alguém tipo conhecido, professor. Tipo alguém que já tocou alguma coisa. Não é muito conhecido. Tipo, se era no Porto, de certeza foi mesmo, mas um demónio, não? Não foi. Não foi, talvez conhecesse alguns. Não foi. Mas. Pronto, toco guitarra de vez em quando, pego, tenho lá uma guitarra elétrica em Glasgow, mas não tenho um amplificador, se toco só com a guitarra desligada, toco uns acordes de vez em quando, canto umas músicas quando me apetece. Mas porquê não... que é que meteste nisso, a guitarra, e de querer fazer isso em termos de... Tu disseste mesmo que era para seres do jazz? Foi um bocado por... Eu comecei a tocar guitarra, estava no segundo ano da escola, tinha aqui 7 anos, e havia aulas de guitarra na escola onde eu estava, e a minha mãe tinha uma guitarra acústica em casa. E eu fui para as aulas, não me lembro se foi... Acho que fui eu que pedi aos meus pais, acho que não foi por sugestão dele. Mas a guitarra estava lá em casa, por isso foi fácil começar a tocar, tinha lá umas aulas. Entretanto continuei, quando saí dessa escola já mais velho, continuei a ter aulas. Continuei a ter aulas de guitarra, mas aulas particulares. E o professor era músico de jazz e começou-me a puxar para esse lado. Não foi um interesse teu? Era também, mas não fui eu que fiz questão de tocar jazz ou eu vi aquela oportunidade. Okay. Ou seja, não fui eu que fui à procura de aulas de jazz. As aulas que eu tive começaram a ir mais para o jazz e eu aceitei. Porque o meu pai ouve bastante jazz e não ouço jazz. Sabes que eu pergunto sempre tempo. Especificamente o quê? O quê? Pá, o meu pai sempre ouviu muita música, eu tenho memórias de ouvir música no carro, enquanto o meu pai estava a conduzir, ouvir CDs no carro. E particularmente jazz, ele coleciona bastantes discos de jazz. Mas são mesmo muitos discos de jazz e ele compra só para... encontrar alguma coisa que não conhece e compra para ouvir. Sim. Por isso, os nomes que eu te posso dar são nomes muito clássicos, sei lá, o John Coltrane, o Miles Davis, coisas assim. O Chet Baker, por acaso esse é um bom exemplo, o meu pai adora o Chet Baker. E o Chet Baker também canta canções, o que é fixe. Pois tem a ver com a continuidade que eu dou. Obrigado. Outras memórias que eu tenho de ouvir música no carro. Summer and Garfunkel era o que eu ouvia no Nopla Corsa da minha avó quando era miúdo. Estava a falar de Summer and Garfunkel há bocado. Eu isso não ouvi. Vem daí. Quer dizer, eu acho que não vi isso através do meu pai, mas quando eu comecei a ouvir isso, o meu pai provavelmente disse: ah, eu também. Eu conheço isso, eu já ouvi muito isso. Mas, as outras memórias, continuam? Eu tenho uma memória muito forte de ouvir o Vitorino no carro, um disco que ele tem com os 7 Teto Habanera. Sim. Sabe, conhece esse disco? Lembro-me de sair, não conheço muito bem, mas havia uma coisa que era da minha infância mesmo, eu falei disso quando o Vitorino vai ao podcast. Que era o disco que ele tem, que é o... Como é que é? os meninos rabinos e o lobo mau, eu tenho uma crença disso também. Que eu não me lembro de ouvir essa. O meu pai nos comprou em cassete, então nós tínhamos aquilo em cassete e vinha com um livro e tudo, e no desenho do livro. Pá, é tipo. E o veterinário é o lobo mau, portanto. Começa com uma canção chamada João. Ah, sim. Mas eu não me lembro da música da CD, lembro-me bem da capa, porque eu tenho lá, os pais têm isso em casa, mas não me lembro da música. Mas era o Vitorino, ouvia também o Cabeças no Ar, sabes, essa banda? Também é super Rio Grande. Que é a seguir a Rio Grande, sim. Exato. Que ainda é com o Vitorino. Ou não, Cabeças no Ar? Cabeças no Ar acho que não é, pois okay. O Rio Grande inclui o Vitorino e Cabeças. Mas acho que ele participa no disco. Okay. Se calhar estou só a inventar mesmo. Não, se calhar não sei. Estou só mesmo. No disco Rio Grande de Cabeças no Ar já não. Eu acho que ele toca. Ele e canta isso continua, esse tipo de supergrupos. Ele também tem. O Vitorino tem outro. Continua? Tem outro supergrupo, já não lembro como é que se chama, recente. E depois ainda há. E é sentia com quem? Não sei, mas isso metia também o. Dá os namorados, o. Manuel Paulo. Não, o João Gil. O João Gil, sim. Eu acho que ele também tem vários desses. Ah, sim, o João Gil. Acho que fazia a direção musical. Filarmónica Gil, Balo Popular, etc. Essas coisas todas. Mas o João Gil fazia parte do Rio Grande e dos Cabeças no Ar? Eu acho que sim, também. Pois, ou não? Mas era o único não cantor. Já não lembro. Fazia, eu acho que sim, fazia parte da direção musical. Eu não tenho memória nenhuma sobre eles. Mas sabes quem eram os outros? O Rui Veloso, Jorge Palma e o Tim. E era isso? Acho que sim. Estamos a esquecer de alguém? Não. Acho que não é. Talvez. Jorge Palma também. Eu disse Jorge Palma, via. Sim. Sim, estou a dizer que também meu pai também ouvia muito Jorge Palma. Que também é uma referência bastante grande para os Flamingos, por exemplo. Sim, conversa com o Paulo Luís. Sim. Sim. Não, sim. É uma referência muito grande. Eu conheço o Luís desde que tenho 13 anos. Porquê? Porque conhecemos na internet, num fórum. Éramos dois fãs da mesma banda. Qual era a banda? Era Turanja. Ah, ok. E conhecemos por causa disso. E na altura. Sabes que no concerto de apresentação agora do novo disco do Luís, eu fui ao segundo dia, foram dois dias, uma coisa. E o Tiago Pincur estava lá. É sério? E ele cumprimentou-me, porque pá, eu conheço, já entrevistei umas quantas vezes e não sei o quê. Ele estava-me a dizer adeus. Pá, eu achei que não era para mim, sei lá. Tipo, um monte de gente atrás de mim, não, mas era para mim. Não, acho fixe, acho engraçado que ele tenha estado lá. Acho que é fixe, eu acho que ele é fã do Luís. Acho que isso é interessante. Entretanto, quando o Estranho já acabaram, eu ainda segui um bocado o Tiago Pincur, mas entretanto deixei mesmo de me interessar, já não ouço, não gosto muito. Mas acho. Gosto de saber que ele estava lá. Mas então, está a dizer que conheci o Luís desde os 13 anos e já na altura ele ouvia muito Jorge Paulo. Ou uns anos depois, pronto. Eu não o conheci por causa do Cão da Morte. Eu conheci o Cão da Morte por causa de já o conhecer a ele. E cheguei a tocar com ele muito, muito, muito. Tínhamos para 15 anos e eu gravei uma coisinha qualquer na casa dele, no quarto dele. Em Odivelas? Em Odivelas. Assim, muito, muito lo-fi. Muito... Mas, bem, acho que foi o primeiro EP do Cão da Morte, provavelmente nunca viste nada disso. Primeiro EP, primeiro eu acho EP que... de não. Cão da Morte. Acho que porque nem sequer. Acho que ele não está na internet assim. Pois. Foi só mesmo quem acompanhou naquele momento. E agora ele é famoso e tu estás em casa dele. E agora estou a ficar em casa dele aqui enquanto visito Lisboa, assim. Mas repara que nós começámos a falar do Panda Gordo e não parámos entretanto. Não. Panda Gordo. Foi uma coisa que eu comecei a fazer em 2011, no primeiro ano da faculdade, no curso de design. Comecei a fazer fanzines porque um professor mostrou fanzines de uma aula e fiquei um bocado fascinado. Fanzines e livros de ilustração e de banda desenhada, porque eu estava a tirar o curso de design de comunicação, mas eu tinha estudado ciências no secundário. E foi só. Fui para design de comunicação assim, só porque me lembrei. Fiquei um ano sem estudar, a seguir ao 12º, para decidir melhor o que é fazer. e acabei por ir para design gráfico. Ao início era só uma piada, eu disse, ah, e se fosse para design gráfico? Porque eu achava que tinha dito uma coisa de ciências, porque era o que eu tinha estudado e eu tinha notas muito boas, então era, fazia todo sentido eu perseguir um curso daqueles com médias altas ou um curso bom, mas não estava muito interessado. E depois, quando fui para design e comunicação, tive de fazer o exame de design no 12º ano e eu não desenhava na altura, fui fazer o exame. Então desconhecia uma série de coisas, não tinha interesse em ilustração ou em design mesmo, fiz só o exame para ter a nota para entrar. E fiquei fascinado quando esse professor no primeiro ano mostrou os conceitos. Entretanto, organizou-se um... Espera, só para situar, não tinhas interesse em design, não tinhas interesse em nada, mas hoje assumes-te como pintor, pelo menos quando escreveste aquela canção, assumiste como pintor. A canção é uma personagem, okay. Talvez um alter ego, claro, okay. Um pouco alter ego, mas é uma personagem. Não, e na altura da canção eu tinha mesmo vontade de pintar, de usar tinta, mas era é basicamente continuar a fazer o que eu faço em design, mas com tintas, com cores e com tintas. Mas era mais só, e serviu, romantizei um bocado essa ideia e serviu para escrever a canção. Mas, sim, não tinha interesse e hoje tenho. Hoje tenho interesse em perseguir banda desenhada e design. E continuar a fazer isso. Tanto como autor e como editor, que é o Panda Gordo. No Panda Gordo é uma espécie de editora independente, eu costumo chamar projeto de publicação, porque não é propriamente uma editora. E fazemos não só com o meu trabalho, mas de outras pessoas. Daí o trabalho de editor, que começou logo no início, quando no primeiro ano da faculdade. E começou também, houve esse tal interesse na aula com esse professor, mas foi porque organizaram feiras de publicação independente na faculdade. A Ana Simões, que estava lá a tirar o mestrado, e acho que fazia parte do projeto de mestrado dela organizar essas feiras, ou era algo complementar, não sei. Sei que as feiras aconteceram e imensa gente começou a fazer fanzine por causa dessas feiras. Mas acho que eu fui uma das poucas pessoas que continuou depois a fazer e ainda mais faz. Até não, a nível não. Internacional? A nível internacional? Só porque não moras em Portugal? Sim, pois. Isso. Não sentia que tenha um reconhecimento internacional, é só porque... Mas... Porque o reconhecimento internacional, eu posso dizer que tenho reconhecimento internacional, sim, no sentido, claro, em que pessoas fora de Portugal me conhecem e conhecem o meu trabalho. Mas acho que o reconhecimento internacional não, só assim é uma coisa muito vasta e muito grande. E pode não ser, porque hoje em dia com a internet existem, claro, nichos. Pode ser um reconhecimento local, só que não é local de uma localidade geográfica. É um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses, mas é na mesma um grupo pequeno. Um grupo de seguidores pequeno, apesar de ser internacional. Então, esse interesse pela publicação independente e pelas fanzines e banda desenhada, não existia nada antes? E a banda desenhada não existiu nessa altura. Mas nem sequer a banda desenhada? Não, não, tipo. Não li a banda desenhada. Mas de nenhum tipo? Não. E depois é que começa a descobrir? O meu pai tinha livros do Asterix, do Lucky Luke em casa, nunca tive muito interesse em lê-los. Até hoje não tenho interesse em ler, mas a publicação, acho que o meu fascínio começou pelo fazer, pelo encadernar e cozer os... na altura não imprimia aquilo em casa, imprimia no centro de cópias ao pé da faculdade, mas era o fascínio de fazer essas coisas eu próprio, fazer em casa, um bocado... artesanal, ou um bocado um processo industrial simplificado em casa. E entretanto, porque na altura não tinha assim grande interesse em nada em concreto, mas comecei a fazer com fotografia e com os desenhos, e com colegas da faculdade. E entretanto, o interesse na banda desenhada veio é mais recente. Veio também de começar a conhecer trabalhos de ilustradores estrangeiros que a certa altura percebi que tinham a mesma idade do que eu. Também tinham 19, 20 anos. Mas eu já era fã, eram as minhas referências, eram tipo os meus ídolos de ilustração e design. Como comecei a tentar fazer coisas parecidas ou desse género. Mas eu sempre tive uma relação de ódio com o desenho, porque eu não desenhava antes, fiz só o exame e depois o primeiro ano da faculdade nas Belas Artes tem uma cadeira anual de desenho bastante dura. Tira bastante tempo, tens de fazer centenas de trabalhos e tens de fazer desenho de modelo e desenho realista, desenho à vista, e nunca fui. E comecei a testar simplesmente porque tinha bastante dificuldade nisso. Pois é que, mas tinha na mesma fascínio por tais desenhos, tal ilustração. Comecei também a fazer assim bonecos. Que não entravam nas aulas de desenho, que se os professores vissem aquilo, para eles eram só bonecos, não era desenho, a sério. E pronto, depois acho que demorou um bocado a curar esse ódio que eu criei e essa lavagem cerebral que me fizeram do que era o desenho a sério, não é? Até estar confortável com o desenho tosco e com os bonecos. E depois lembro de estar em feiras de publicação com o Rodolfo e com a Silicon Carne, com o Marcos da Silicon Carne, e não ter interesse nenhum nas publicações que eles tinham de banda desenhada. Marcos Farrajota. Marcos Farrajota, sim. E o Rodolfo na altura. Só para dizer nomes completos às pessoas que estão a ver e que estão a apanhar do ar. Sim. E o Rodolfo já era meu amigo na altura, mas eu não tinha interesse nenhum no que ele estava a fazer de banda desenhada. Eu olhava para aquilo e não tinha esforço nenhum em ler aquilo. Mas aos poucos, não sei, eu nem sequer consigo explicar muito bem. Hoje em dia, quando eu estou a ver publicações de uma feira, eu só estou a procurar de banda desenhada. Um bocado como sei lá, eu vi o Marcos Farrajota a ter as publicações numa feira e ele só via, só se interessava porque era banda desenhada, se não era banda desenhada ou não. Nem sequer olhava muito e eu achava isso estranho, e hoje em dia sou assim, um bocado assim. Mas, então, que tipo de coisas de banda desenhada é que tu aprecias? Eu comecei mesmo, é que eu comecei sem referências grandes, sem poder dar referência, sem ter aqueles ídolos de banda desenhada. As pessoas que faziam banda desenhada eram pessoas que eu encontrava à minha volta. E depois começou, depois acabou por ser o Rodolfo e os livros da Silicon Carne e o Clube do Inferno, entretanto conheci-os em feiras, são um coletivo aqui de Lisboa também, conheces o Clube do Inferno. E depois fui conhecendo outros assim por... Fui conhecendo outros por uns através dos outros. Hoje em dia, entretanto, já conheci um bocado de aqueles nomes que são mais obrigatórios. Já li um bocado de Daniel Klaus, esses nomes mais fáceis de apanhar, sei lá. Já li os nomes que eu já li. Os nomes que tu já... Que eu já li. Tipo, li há pouco tempo o Imaus, do Artspeed. Sim. Pronto, exatamente. As coisas manejadas que eu já li. Sim, sim, sim. Estás tipo a descrever assim, tipo, as coisas mais básicas, sim, as coisas que eu li. Sim, mas esses são muito bons, são muito bons. Mas não li o. Estou só mas já li com o facto de não ter uma cultura muito grande de banda desenhada e. Sim. E esses são coisas que eu já li. Sim, mas normalmente. Sabes quando um miúdo tem um interesse por uma coisa qualquer? Imagina, um miúdo tem interesse por. Música não, porque música é uma coisa mais abrangente, mas imagina que o meu tem interesse por banda por design quando é pequeno. E depois o tio dele sabe que ele tem interesse de banda desenhada ou de design e oferece-lhe um daqueles livros de design. Sim. Daqueles que para uma pessoa que não tem interesse nenhum é um livro, parece um livro interessante de design, mas para quem já tem um conhecimento mais profundo da cena de design não é nada especial. Claro, mas é isso, eu estou a assumir-me como tio. Mas eu acho que essas referências não são o equivalente a esse livro, são referências muito melhor. Claro. Mas não leio nem tenho muito interesse em ler a Marvel e super-heróis, que é quando se tu virás uma pessoa na rua e disseres banda desenhada é o que eles sabem, ou talvez o Asterix e assim. Eu nunca li, mesmo quando era miúdo, nem agora, E é isso, é um bocado difícil falar de banda desenhada com quem não conheça o que... Sim, é difícil, mas ao mesmo tempo é preciso arranjar uma forma de falar, porque senão vão continuar a ser as mesmas pessoas a, sim, a ler esse tipo de banda desenhada. Eu acho que no Reino Unido, eu sinto, mas se calhar também porque ainda sou um bocado, apesar de estar lá no Reino Unido, sinto um bocado que sou um, vejo a cena de lá um bocado fora, porque conheço muito mais as pessoas que fazem isso em Portugal, tenho muito mais contactos em Portugal do que lá e assim. Mas tenho ideia de que nesses sítios, nos Estados Unidos e no Reino Unido, existe já um público muito grande que... Mas em quase não existe uma cena de banda desenhada? Eu nunca posso explorar. Eu descobri há pouco tempo que existe malta que também saiu da Escola de Artes, que estou a dizer, ou Belas Artes há pouco tempo, e que está a fazer coisas assim, desse género, banda desenhada alternativa. Eu nem esqueci bem como lhe chamar, banda desenhada autor, de alternativa. Banda desenhada? É banda desenhada, sim. Sim, mas que não fazem banda desenhada dos super-heróis, ou do cartoon, ou do caricatura, percebes? Fazem-se coisas mais estranhas, mais experimentais, mais exploratórias. E descobri que ela, eles até formaram um coletivo há pouco tempo. E pronto, mas foi uma coisa recente que eu descobri. Eu já tinha conhecido uma vez numa feira lá em Glasgow, mas em Glasgow só há uma feira que acontece uma vez por ano. Foi a diferença de quando eu mudei de Londres para Glasgow. Em Londres há imensas feiras de publicação. Sim. Em Glasgow existe uma que acontece uma vez por ano, e este ano eu falhei porque aconteceu há 2 semanas e eu estava aqui em Portugal. Mas até em Portugal há mais. Exato. Foi, é esse o meu espanto. Até no Porto, pronto. Em Lisboa há bastante, até no Porto, até mesmo em cidades mais pequenas de Portugal há feiras assim. Mas depois eu ainda não encontrei em Glasgow a cena informal e assim que eu conheço no Porto de sais à rua e encontras as pessoas todas, quase. Naqueles, em certas zonas, sabes que vais encontrar as pessoas, sim, que fazem banda desenhada, e ou acho que encontrar alguém que não conheces, mas conhece alguém que tu conheces, e é assim que tu conheces as pessoas, a ir aos sítios. E lá ainda não encontrei muito esse, porque é diferente, é uma cultura diferente. Eu acho que não existe isso tal e qual, não vou encontrar isso tal e qual como conheço aqui, há de ser diferente. Mas já comecei a conhecer algumas pessoas que fazem assim. Mas agora estou na fase em que estou com interesse em começar a fazer coisas com elas localmente lá. Também um bocado, não, acho que agora estou numa fase em que posso começar a desligar-me um bocado dos contactos que tenho aqui. Não os apagar, mas desligar-me um bocado da presença que ainda tenho aqui, porque as pessoas aqui ainda reconhecem. Sim, sabe quem é o Panda Gordo. E tu estás aqui em Lisboa e tu vais estar agora, tipo, nós estamos a gravar isso numa sexta-feira. Uhum. Provavelmente vai sair daqui uma semana e meia. Sim. E tu vais estar, sábado e domingo, vais estar numa feira. No Mercado Nervo, que é a nova Feira das Almas, sim. A convite do SAR, que organiza a Feira Morta, Pedro Saraiva, da Cafetra. Guitarrista do Espaço Sem Volta. Não era, ele era, acho que era teclista e teclista. Acho que ele tocava várias coisas. Tocava, ele era baixista, não é? Baixista era e isso. Também tocava teclado. Ok, baixista, esquece. Guitarristas era a Maria, o M e o Dória. Esquece. Sim, sim. Está certo. É por falar em Passo em Volta, já chegaste a vê-los ao vivo? Eu cheguei a ver os Passo em Volta ao vivo e cheguei a ir ao concerto da angariação de fundos para o disco. Na minha hipótese. Acho que vi 2 vezes Passo em Volta. Eu cheguei a vê-los lá no Porto, no Passo em Volta. Eu acho que vi no Music Box, acho que vi no Bacalhoeiro. Uhum. Talvez. Eu fiquei com muita pena quando eles não continuaram. Ainda existem, eles alguma vez acabaram formalmente. Com o comunicado de imprensa, acho que não. Então, se calhar ainda existem. Pode ser. Por acaso, seria, disso, eu acho que, não sei, ou seria uma coisa que não ia correr nada bem, ou seria, sim, uma coisa incrível se eles se juntassem todos agora, depois de tanto tempo, depois de já terem feito tanta coisa. E há que dizer que o SAR também é alvo, é o sujeito de uma canção, que passa em volta, chamada Pizzar. Sim, sim, sim. Pronto. É o alvo ao mesmo tempo que... Que toca na canção. Sim, ele é o alvo e o atirador ao mesmo tempo. Sim, sim. Apesar de não ser ele a cantar. Sim, sim. Mas é cúmplice do atirador. Ele é cúmplice de tudo o que está a acontecer ali. É tudo com a conivência dele. foi a propósito que eu espanto em volta. Estávamos a falar de que tu vais a essa feira a convite dele. Ah, sim, sim, sabe, exato. Sim, pois, estando aqui é muito fácil feira, participar numa feira, num mercado, uma coisa qualquer. Porque conheço as pessoas, está alguma coisa a acontecer. Mesmo, por exemplo, estou aqui nesse fim de semana e nesse fim de semana vai também acontecer no Porto uma feira de fanzines. Eu não vou estar lá, mas vai estar lá o Rodolfo e vai ter lá as minhas coisas. Pois, mesmo não estando presente, estou presente de outra forma, é fácil para não estar presente nessas coisas. Não é tão fácil no Reino Unido, em Glasgow mesmo em particular. Mas também porque não existem estes eventos. É. E eu já pensei em fazê-los acontecer, mas não sei, está assim um bocado no meu. Ah, mas eu não sou bem de cá com essas pessoas, mas acho que tenho só de os fazer. Já acho que já estou no estado emocional de já não vou esperar mais, já vou só chegar lá, tornar as poucas pessoas que eu conheço e dizer, vamos fazer um encontro qualquer para falar sobre a banda desenhada ou o que seja. E no primeiro dia se calhar estão lá três pessoas, mas pode ser que depois estejam lá. Mas isso não requer tipo algum tipo de investimento? Pois, nem que seja de investimento de falares com alguém para arranjar um sítio. Pois, eu também acho que aqui as coisas acontecem mais facilmente porque arranja-se sítios gratuitos mais facilmente. Yeah. As coisas acontecem em dinheiro mais facilmente. Sim. E lá acho que é preciso, se for para um sítio, é preciso estar a pagar um aluguer qualquer, uma coisa assim. Mas não sei, mas há na mesma ateliês partilhados de artistas em que de vez em quando há exposições ou feiras e há de ser fácil também entrar em contacto e fazer. Ontem estive com o André do Clube do Inferno e ele estava, por exemplo, estávamos a falar agora do facto de que tu não conheces muita banda desenhada e pronto, provavelmente eu não conheço muita banda desenhada, tipo, não sou um geek de banda desenhada, conheço algumas coisas de banda desenhada. O Mouse, o Art Spiegelman, conheço. Estamos a falar de Daniel Klaus, também já li bastante. Sim. Daniel Klaus, Brandy O'Malley. Uhum, ok. Pronto. Sim, tu se calhar conheces nomes. Tu se calhar até conheces nomes que para ti são óbvios, são tipo famosos, e eu nem conheço, não sei quem são. O O'Malley eu acho que sei. É o do Scott Pilgrim, The Seconds. Ok, não sei, não sabia, afinal estava a pensar no Scott Pilgrim vs. The World? Já ouvi falar por causa do filme. Pronto. Sim, sim, sim. Eu fui aquela pessoa que ouviu dizer que o próximo filme do Edgar Wright era Scott Pilgrim vs. The World e que era baseado numa banda desenhada, e fui comprar todos os livros da banda desenhada para ler. Eu fui essa pessoa. E então, pronto. Gostaste? Sim, sim. Aliás, a banda desenhada, eu adoro o filme e acho que a banda desenhada tem coisas mais fixas do que o filme. E tu sentes alguma diferença ao ler a banda? Ler uma banda desenhada é em si uma experiência bastante diferente de ler um livro de texto só, ler um texto, ou ver um filme. Apesar de ser claro muitas vezes comparado ao cinema, porque é muito diferente, tem certas particularidades que não existem em qualquer outro formato. Havia mais dentro, tipo, aquela cena que é o Criminal. Não sei. Porque aquilo queria ser bué, tipo, filme noir e etc. Também umas coisas é de Blue Baker e do Alex Scott. E mas isso é o quê? São bandas desenhadas tipo quase filme noir. Ah, ok, ok. Tipo o Criminal, por exemplo. Uh-huh. E o Ed Blue Baker trabalhou para a Marvel. Sim. Não sei o que é. E existem relações sempre em influências, mas às vezes é feita uma comparação quase como se a banda desenhada fosse cinema em papel. Sim. Mas tem. Não é. Mas também há pessoas que se metem na banda desenhada porque querem fazer cinema e não estão a conseguir. Sim, porque. Sim, mas também há de acontecer pessoas que se metem no cinema porque não conseguem na música ou vice-versa. Sim, sim, sim. Mas essas são formas diferentes de contar histórias. Essa do Criminal vinha sempre na última parte, na atrás, vinha sempre textos de pessoas a falar sobre filmes. Tipo, tem texto do Patton Oswalt, cómico do Patton Oswalt, etc. Sim. Só tipo. Acho que era sobre o. Ah, ok. É um noir que depois acabei por ver na Cinemateca, já não lembro do nome, tipo um clássico de série B noir. Sim. Nós também falávamos do Charlie Varick, que é o Walter Matthau a fazer de assaltante, que é um filme incrível, que eu também por acaso revi na Cinemateca. Não interessa. Quando eu quis dizer, estavas a falar do André do Clube do Inferno? Sim, porque nós ontem estávamos a conversar. André Pereira? André Pereira, sim. Estávamos a conversar sobre a falta de presença da banda desenhada na imprensa. Sim. O facto de, por exemplo, ele até deu um exemplo concreto, que era o facto de o Rodolfo já ilustrou uma banda desenhada escrita por Nathan Williams, os olhos. Sim, sim, eu lembro, isso é na Pitchfork. Saiu na Pitchfork, se calhar com mais destaque do que saiu no Y, que era isso que nós estávamos a comentar. Comentamos que estávamos a falar que quando isso saiu, o Y fez um destaque mínimo num canto de página. Sim. E era mais porque era o argumento do Nathan Williams, que é músico, e por isso é que estava no Y, não era por ser banda desenhada. Sim, sim, só, sim, sim. Era só por ser descrito pela música. Mas também estava no Pitchfork por uma razão. Exato, exato, exato. Mas se calhar com mais. Pois sim, a Pitchfork é mesmo só de música. O Y supostamente sim. Não é. Sim, sim, sim. Mas resume-se a música, sim, claro. E cinema. Sim, sim. Mas era precisamente isso. Televisão, porque não é uma. Era televisão, exato. Não sei se sabes, mas televisão não é uma arte a sério. Sim, também não entra nem aí, é verdade, mas a televisão não sofre de falta de público também. Mas sofre muito falta de consideração séria como forma de arte, de certos tipos de televisão. Sim, sim. Consideração sim, séria como, porta, sim, porta, sim, porta, é como forma de arte. É verdade. Mas o que nós estávamos a comentar era o facto de a banda desenhada não ter, mesmo que tenha mérito, não estar presente na. Sim, sim, sim. Pronto, não ser mediática, ao mínimo, não é? Nem sequer minimamente mediática. E há mesmo, sei lá, talvez se um autor português tiver um prémio, então se for internacional, melhor. Se for assim mesmo daqueles grandes, acaba por acontecer um bocado no cinema também, quando há um prémio internacional vai ser um grande destaque, mas a banda desenhada está completamente invisível, a não ser que ou ganhe um prémio ou que seja uma música a escrever, como neste caso. Mas até o que nós estávamos a comentar era o facto de a banda desenhada do Nathan Williams de receber um destaque num canto de uma página, enquanto que a banda dele foi capa. Do Y já tinha sido capa, por isso é isso que nós estávamos a falar. Mas, era mas, do facto de. E ele até falou do facto de, mesmo eu, a Mochila, o Rodolfo, às vezes a atenção é dada à banda desenhada, mas porque nós também fazemos música, ou já fizemos, ou de vez em quando fazemos música. Isto também tem que ver com a ideia que certos gatekeepers têm de que uma coisa é arte e merece consideração crítica e outra coisa não é arte e não merece consideração crítica. Como banda desenhada durante muitos anos, sim, sim, sim. Era aquelas coisas baratas para os meninos lerem durante muitos anos. Sim, sim. E ainda é um bocado para muita gente aí. Para muita gente que está nesses. Que não conhece, que não sabe. Não, que está nesses. Mesmo lá, postos sim. De, sim, okay. De dizer isto sim, isto não, uhum. Ainda é a mesma coisa. Não, não interessa quando. O Mouse, estavas a falar do Mouse, do Art Spiegel, isso é o quê? Final dos anos 70, início dos anos 80? Acho que é um bocadinho mais tarde. Já é mais lembro das datas. Tarde? Mas há de ser talvez, anos 80. Talvez, sim, sim, sim. Pronto, é complicado argumentar contra os méritos artísticos disso, acho que sim, sim, sim. Mas continua a ser mas assim. Mas lá está, isso, esse livro é sobre um tema que é tão forte. Sim. Que isso é uma década que é mesmo difícil de evitar. É isso. Mesmo. É a mesma década do Watchmen, por exemplo, que é complicado tu argumentares contra os méritos artísticos do Watchmen. Sim, sim, sim. Vale amor. Olha outro autor que eu conheço. Vale amor. O Alan Moore, que eu também nunca li nada dele, mas outro dia sim. Vi, eu até acho que foi, outro dia eu vi um vídeo dele que era em conversa com o Stuart Lee. Ok, tu já viste o Stuart Lee ao vivo, certo? Eu já vi o Stuart Lee ao vivo. Pronto, isso é uma coisa vezes. Que eu invejo muito em ti. Ok, pronto, podemos falar. Pronto, estávamos a falar do Stuart Lee. Yeah. Sim, que o Stuart é aquele. Lee que o Stuart Lee é das poucas pessoas a quem o Alan Moore acede a falar. Ah, eu não sabia disso. O Alan Moore é tipo numa aldeia qualquer, no meio da floresta, não, qualquer, ele pareceu-me uma personagem assim, não muito acessível. Ele tem aquela religião que ele inventou, etc. E não, faz, não sei, não sei nada sobre. É meio gozar com a religião, esse tipo de coisa. Tal. Ok, mas pronto, eu vi o Alan Moore, achei que a figura dele. Vi-o no vídeo, mas eu nunca tinha visto a imagem da figura dele. E vi uma pequena conversa que ele teve com o Stuart Lee, já não me lembro. Eles já tiveram várias, já tiveram tipo. Vi uma coisa aqui que ele tem sobre a blasfémia, sobre o Stuart Lee. Uhum. Que ele foi, o Stuart Lee tipo, teve. Ele escreveu um musical que era o Jerry Springer Opera. Sim. Uma ópera. E ele foi tipo. Ele foi boicotado em muitos sítios. Uhum. Pela igreja, antes sequer de verem a coisa. E eu acho que ele tem um documentário sobre isso. O que é blasfémia, o que é que não é blasfémia, certamente sim. Eu já ouvi falar na rotina dele de stand-up sobre isso, mas não. Sim, sim, não sabia exatamente o que eu pensava que ele estava a falar, sei lá. Ele escreveu o livreto de uma ópera chamada Jerry Springer Opera. E aquilo foi tipo banido de muitos sítios por protestos religiosos. Eu acho que ele tem um documentário sobre isso para o Channel 4 ou o que é. E isso é a primeira vez que eu me lembro de o ver a falar com o Alan Moore. Mas ele já falou com o Alan Moore muitas vezes também. Não sei se é daí. O que eu vi foi o último vídeo, então, só. O último quê? O último, sei lá, o último vídeo público de conversas entre eles. Sim. Mas acho que não foi nessa conversa, foi depois num outro artigo em que eu provavelmente só li as letras grandes, em que o Alan Moore dizia que as pessoas da banda desenhada deviam ligar menos a super-heróis ou qualquer coisa assim. Talvez. Ele próprio a dizer isso. Com o Watchmen, aquilo é tudo baseado em super-heróis que já existiam e ele a fazer versões deles para não ter de pagar os direitos. Pois, eu o Watchmen, é assim, a arte em si, tipo, os desenhos não me chamam muito, não é? E eu estou a fazer um esforço para ler mais, mas pronto, a ser menos conceituoso em relação ao desenho. Nunca leste nada do Alan Moore? Não. V for Vendetta, não. Que é muito mais fixe, é muito mais fixe o livro do que o filme. Sim. É nesse caso. Porque acho que para mim é muito mais fixe ler uma banda desenhada do que ver um filme. Depende. Mas vou anotar essa recomendação. Porque já várias vezes ouvi. Já várias vezes. Percebi que o Alan Moore é de facto uma referência, sim. intelectualmente muito bom, não só tipo livros de super-heróis. Tu viste o Stuart Lee onde? Em quase duas vezes? Não, vi o Stuart Lee primeiro em Edimburgo, no Fringe. Foste ao Fringe? Foi ao Fringe. O que é que viste mais? Fui lá por causa do Stuart Lee e depois compramos bilhetes para o. O Stuart Lee foi, acho que foi para aí à uma da tarde, assim. E depois, já que estávamos lá, estivemos a ver o programa e acabamos por ver o Andy Zaltzman. Sim. Sim, sim. A irmã dele tem que se chama Ellen Zaltzman, tem um podcast de Weather Fish sobre linguística e linguagem. Ok. Já não lembro como é que se chama agora. Não conheço. The Allusionist é o nome do podcast. Okay. Sim. Mas O Andy Zaltzman tinha um podcast durante boa anos com o John Oliver. Era o que eu ia dizer, eu conheço o The Bugle. Eu conheço o Andy Zaltzman. E o John Oliver continua a fazer este podcast aí muito mais do que era suposto. Ele há um ano, ele pai há um ano, ainda fazia essa porcaria. Agora arranjou uma necessidade para substituir. Eles iam fazer muito intermitentemente, mas ele já avisava de fazer aquilo e ele continuava a fazer. Pois, é verdade, eu tenho essa ideia, porque eu nunca ouvi o podcast, mas sei que a minha namorada ouvia os episódios. Claro, ótimo. E eu ouvia de vez em quando bocadinhos e achei estranho o facto do John Oliver continuar a fazer. Estar a fazer um podcast que pouca gente conhece. Eu acho isso ótimo. Pouca gente, não assim tão pouca gente. O Andy Zaltzman ainda assim não era um desconhecido. Sim, claro. Mas eu gostei, que continuam a fazer. Ele fazia aquilo em Inglaterra, depois ele mudou-se para os Estados Unidos para ser correspondente da Daily Show. E continua a fazer. E depois ele já era o apresentador do Last Week Tonight e continuava a fazer aquilo. Ninguém estava a pedir para fazer aquilo. Toda a gente achava razoável ele deixar de fazer. Eles são amigos. Continuam a fazer, tipo, à distância. Isso. Só viste isso? Stuart Lee e Andy Zaltzman? Depois fui lá outro dia para ver a. Uh, Epá, não estou a lembrar de nada, mas tenho que me lembrar. Uma comediante inglesa. A Josie Long? Exatamente. Pronto. A Josie Long. Que também está a fazer um work in progress no Edinburgh, como o Stuart Lee. E nesse. E acho que foi isso. Acho que não vimos mais. Ah, não, vi um também fixe de um. Bilal. Ele tem. Não me lembro do segundo nome, ou do primeiro nome. Que ele está a fazer um espetáculo chamado Cakes, que era sobre o facto de. Acho que o nome dele é Zahar Bilal. E ele, a conta de Twitter dele era. Zafa. Não, Zafar Bilal. E ele fez uma conta de Twitter chamada Zafar Cakes. Que há uns biscoitos lá no Reino Unido que são os Jaffa Cakes. Uhum. Ele fez esse bocadinho só para a conta do Twitter. E acho que o irmão dele fez uma piada qualquer no Twitter a dizer que ele era uma pastelaria. Foi na altura em que estavam a fazer o Muslim Bay. Sim, sim. Era tipo um trending topic do Twitter e o irmão dele decidiu fazer uma piada a dizer que os Zafar Cakes era uma pastelaria muçulmana que se recusava a servir pessoas que não eram muçulmanas. E ele começou a receber um monte de insultos e de ameaças. Só que ele decidiu transformar o Twitter dele, pôs uma foto de um bolo na foto do perfil e começou a fazer posts do género, a comentar como é que tinha sido o dia na pastelaria. E depois o espetáculo é sobre, ele mostra as reações que teve de comentários no Twitter. Fomos ver essa assim um bocado sem sabermos quem era. Bilal só tinha 50 da R&B. Quem é? Pai, um cantor da R&B, que era tipo de meio da onda de Soul Query, assim, J. Dilly, etc. Commons, e etc. Nessa onda. Esse Bilal é o único Bilal que Mas então, entretanto, já vi o Stuart Lee novamente e a Josie Long no. Em Glasgow, o Festival de Comédia em Glasgow, que foi no início deste ano. E foram os mesmos. Foi o mesmo que eu tinha visto em Edimburgo, só que em Edimburgo era o Work in Progress e lá já foi um espetáculo terminal. Foi melhor? Sim. Eu acho que sim. É assim, tem sempre piada ver o Work in Progress, porque eles estão. Acontecem lá coisas que. Se bem que quando sais lá não sabes o que é que. Sim. Daquilo o que é que ele já tinha mesmo escrito ou não. Mas eu principalmente. Não, pois o Josie Long também é bastante espontâneo. Sim, mas o Josie Long tem muitas coisas que são. Exato, do momento. Exato. E tu sentes isso lá no Working Progress, eu senti que ele estava mesmo completamente. Eu li o livro dele e no livro dele vem tipo os textos, as coisas que ele dizia, depois vem anotações tipo, a cada coisa que ele está a dizer. Eu comprei esse livro lá, comprei ele, mas ainda não li. E estão tipo clipes no YouTube de pessoas que se deram ao trabalho de pôr um clipe da coisa e anotações que vêm com todos os comentários dele. E no timing certo. No timing certo mesmo para tu poderes estar a. Isso é ótimo. Está sempre a pôr pausa no vídeo, mas é fixe. E, se bem que com o Stuart Lee tu nunca sabes o que é realmente improvisado, porque ele próprio está sempre a brincar com isso. E ele traz sempre. E o espetáculo que eu vi em Glasgow dele, ainda por cima era numa sala muito grande, porque em Edimburgo foi num clube de comédia pequeno. Isto aqui é já depois do fim do Comedy Vehicle, que ele já não faz o Comedy Vehicle. Sim, já não faz. E então, portanto, isso há de ser tipo uma nova hora dele, ou assim, porque ele transformava a hora e tal que ele tinha em Comedy Vehicle. Separar em segmentos, tipo 20 minutos. Então, há de ser 20 minutos, 6 episódios. E agora já não. Agora faz mesmo horas, não sei, quando sair em DVD ou. O que seja. Sim, acho que o espetáculo teve 1h20, pá. Mas eu estava a dizer que foi num auditório grande, então. E eu estava a comentar com a minha namorada antes do espetáculo, a dizer que. A comentar se. Achas que estas pessoas sabem quem é o Stuart Lee e estão preparadas para ouvir o que ele vai dizer? Eu, então, eles vieram. se vieram ao espetáculo é porque é onde está, mas ao mesmo tempo aquilo era tipo um dos espetáculos principais do festival de comédia. As pessoas, pronto, vamos ver quem é. Eu já ouvi, ou alguém oferece bilhetes. Já ouvi mesmo muitas vezes ele a falar sobre essa coisa, que é as pessoas que vão vê-lo e as pessoas que estão tipo, ah pá, eu quero uma noite de comédia, exato, vamos aí, e sim, que ele não, sim, sabe satisfazer essas pessoas e que ele tem mesmo problemas morais com, tipo, as pessoas pagaram um bilhete para me ver e eu não lhes estou a dar aquilo que elas querem. O espetáculo foi muito sobre isso, pois, exatamente sobre, sim, isso. E ele a usar isso como piada, sim, a dizer, ah, pronto, isto é a parte em que a pessoa que vocês disseram para vir que ia ser engraçado vai perguntar, então, mas é isto? Ou já começou? Não. Ou não? E ele disse-me uma coisa que foi que o espetáculo ideal para ele, o espetáculo estava esgotado, ele estava a dizer, há ali um lugar vazio, mas pronto, alguém pagou por aquele lugar, pronto, para mim é ok. Para mim, ele estava a dizer, para mim o espetáculo ideal era sala esgotada e ninguém aparecia, pronto. Porque recebia na mesma o dinheiro dos bilhetes. Sim, mas isso é a persona de Stuart Lee. Claro. E agora o Stuart Lee, quando ele fala, tipo, a sério, sobre as coisas que ele está a fazer, ele mostra-se mesmo preocupado com, tipo, epá, as pessoas pagaram um bilhete para se irem divertir à sexta ou à sábado à noite, e se calhar pagaram a uma babysitter para ficar com os filhos, e eu não vou conseguir dar-lhes aquilo que eles querem. Pois. Pá, mas isso acontece em todo lado. Sim, sim. Se eu for ver um espetáculo se for um espetáculo de comédia à espera de ser entretido de uma forma e acaba por ser a forma que se calhar essas pessoas iam gostar, sim, e eu não vou gostar. Sim, mas não vou estar a exigir que ele faça isso. Claro. Simplesmente não vou porque sei. Eu estou só a dizer, sim, que ele pensa nisso, ele não vai mudar o espetáculo por causa disso. Sim, o facto de ele falar nisso no set é porque se preocupa, sim, mesmo que esteja a dar um bocado a opinião contrária, a dizer que queria ter a sala vazia, que queria que as pessoas não fossem, ia mandar a boca das pessoas mesmo. Mas é engraçado que a Josie Long disse uma coisa parecida, mas o que ela disse foi que... Eu acho que a Josie Long abria para ele também. Talvez. Acho que sim. Eu nunca vi, mas é, talvez. Eu já vi o Stuart Lee a recomendar a Josie Long várias vezes. A Josie Long eu conheci por acaso. Fui a Glasgow, tipo, um espetáculo de angariação de fundos para uma instituição chamada Save the Children, sim, organizada pelo Stuart Murdoch. Qual é? Stuart Murdoch. Sim. Era organizado por ele, os Bela Sebastian tocaram outras bandas, tipo Mogwai, Franz Ferdinand, tipo bandas escocesas, quase. E tinha a Josie Long também lá, tinha uma comediante, eu não sabia quem era. Nós fomos a esse espetáculo e adoramos o set dela. Cheguei a casa e tinha uma mensagem no Facebook do meu irmão com um vídeo da Josie Long. Eu tinha mandado um vídeo, olha, já a conheço desta pessoa. Só que o vídeo não era sobre a comédia dela, era sobre o trabalho que ela tinha feito numa cena sem fins lucrativos, sim, uma série que para promover o ensino das artes a crianças nas escolas, o ensino das artes nas escolas, a crianças mais novas. Mas foi engraçada essa coincidência e depois ficamos super. Sempre que tivermos a oportunidade de assistir ao espetáculo dela. Mas eu estava a dizer, o que ela disse no espetáculo foi que o espetáculo ideal dela era, porque ela fez uma piada e só uma pessoa é que se riu, mas riu-se muito, e ele disse que o espetáculo ideal dela era fazer uma piada tão boa, piadas muito boas mesmo, que as pessoas se rissem como nunca se riram, mas cada pessoa ria só uma vez no espetáculo. Ela fazia uma piada tão private joke para cada pessoa que está no público. Esse é mais o tópico do que esgotar uma sala e ninguém aparecer. Mas é, foi interessante. Bom, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer.